andrecedesmoral.com.br. Gravo aí, irmão de CDs. Joga Gerson Mano, vale. Valeu dos mano. A minha cama é de frente às baias. Meu quarto de vaquejada é no terreiro de casa. A minha vida é no caminhão. Cavalo de 1 milhão, eu vou levando os 4. Mas que culpa tenho eu se é minha paixão? A vaquejada mora no meu coração. Tranco na mão direita, o boi desequilibra e cai. Valeu o boi, esse vaqueiro é bom demais. O boi cai, o boi cai. Tranco na mão direita, o boi desequilibra e cai. O boi cai, o boi cai. Olha o Viano, esse vaqueiro é bom demais. Minha vida é no caminhão. Cavalo de 1 milhão, eu vou levando os 4. Mas que culpa tenho eu se é minha paixão? A vaquejada mora no meu coração. Tranco na mão direita, o boi desequilibra e cai. Valeu o boi, esse vaqueiro é bom demais. O boi cai, o boi cai. Valeu o boi, esse vaqueiro é bom demais. O boi cai, o boi cai. Olha o vinho, esse vaqueiro é bom demais. O boi cai, o boi cai. Vai lá pegando no forró, é bom demais. O boi cai, o boi cai. Nunca levei um zé nesse vaqueiro, é bom demais. O Teco do Braz, meu amigão, e Gardel. Alô, meu amigo Claudinho. É o homem do...